Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá. Troveremo noi qui nella patria della musica un cantante capace di tenere testa alla mia tromba. Bene, andiamo via. Começamos esta 12ª emissão de Classicamente com um pequeno extrato do filme, do som do filme, Farinelli il Castrato. É uma película sobre um dos mais famosos, provavelmente o mais famoso, dos castrati. Farinelli, nome artístico de Carlo Maria Broschi, uma verdadeira lenda do século XVIII. Escolhi uma cena em que Farinelli, um jovem de 17 anos, ainda pouco conhecido, e um virtuoso trompetista, numa praça repleta de curiosos, medem a destreza musical de ambos. Cada qual, voz e trompetista, procura atingir tons mais agudos que o adversário. O duelo termina com a vitória do jovem castrato, que vence não apenas na altura das notas, como também na extensão, no prolongamento vocal. O trompetista cai exausto e há gargalhadas e aplausos gerais. Adivinha-se que esta emissão de Classicamente será sobre os castrati. Castrati é o plural de uma palavra italiana cujo singular é castrato. Por isso, dizemos que Farinelli foi um castrato e que os castrati eram homens que cantavam nos registros da voz feminina mais agudo, a soprano, ou mais grave, contralto. Estes cantores masculinos mantinham a sua voz aguda de crianças por serem castrados antes da puberdade, numa operação cirúrgica monstruosa, hoje dificilmente imaginável, que adiante descreverei nos seus traços gerais. Graças a essa intervenção, a voz do homem conservava a tessitura infantil de soprano ou contralto, ao mesmo tempo que desenvolvia uma capacidade pulmonar de adulto, conferindo a estas vozes uma qualidade extraordinária, grande clareza e registro agudo, ao mesmo tempo que potência. A Igreja Ortodoxa Grega já usava castrados nos seus coros desde o século XII. Prática da castração para preservar vozes de crianças foi sendo lentamente introduzida no Ocidente com relutância ao longo do século XVI. Intensificou-se no alvorecer do século XVII, muito especialmente nos Estados italianos e no Vaticano em particular. Artisticamente, durante o século XVII e XVIII, eles foram o que são hoje as verdadeiras estrelas de rock, adulados pelos reis e pelos príncipes e até mais famosos do que os compositores. Conta-se que em 1645, a rainha Cristina da Suécia ordenou uma trégua na guerra com a Polónia para que o castrato Baldassare Ferri pudesse ser trazido até ao seu país para o ouvir. A rainha mandou ainda esculpir uma medalha para comemorar o evento. Apesar do Concílio de Niceia os ter proibido no ano 325, em 1599, o Vaticano reconheceu a existência dos castrati. Temos desse ano o primeiro registro de um castrato na lista de pagamentos do coro da Capela Sistina, esse mesmo, o coro do Vaticano dos Papas. Bom, na verdade, o Vaticano sorrateiramente já havia abandonado a decisão do Concílio de Niceia pelo menos 27 anos antes, quando a bula do Papa Sisto V permitiu a inclusão de 4 castrati no coro da Basílica de São Pedro. Em 1562, o padre Francisco Soto, cantor do coro papal, está listado nos arquivos do Vaticano como falsete, só que Soto era um castrato. Apesar das graves questões morais que esta operação levantou, esses cantores sobreviveriam por quase 3 séculos, tornando-se um elemento crucial dos coros católicos na Europa durante os 2 séculos seguintes. Só nos coros de Roma havia mais de 200 castrati em 1780. O último cantor castrado retirou-se da Capela Sistina na primeira década do século XX. Pode parecer estranho que a popularização da prática de castração na Itália se tenha devido à Igreja. Isso ocorreu sobretudo porque as mulheres eram proibidas de cantar nas igrejas. A justificação estava na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde se diz explicitamente, cito, que as mulheres estejam caladas nas assembleias, pois não lhes cabe falar, mas devem ser submissas, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus maridos, pois é vergonhoso para uma mulher falar na assembleia. Fim de citação. Tirando as consequências de palavras saídas da pena de um santo tão santo, em 1588 o Papa Sisto V proibiu as mulheres de cantar no palco de qualquer teatro público ou lírico. Por ordens dos Papas Clemente IX, em 1666 e em 1686 de Inocêncio XI, os teatros públicos e os oratórios devem obedecer às proibições feitas às mulheres por São Paulo. Todas as cantorias no interior dos Estados Pontifícios, ou seja, num terço da Itália de então, devem ser feitas por um homem ou por um homem castrado. Tudo isto para a maior honra e glória de Deus. Uma nota à margem. Para contornar a proibição papal ou a fim de encontrar o sucesso fora dos Estados Pontifícios, algumas mulheres travestiram-se de castrados. O costume da castração estendeu-se para além da Itália. Os castrati fizeram sucesso em vários países, tendo, no entanto, obtido particular resistência na célebre rival de Itália, a França. Luís XIV tinha tanta aversão a essa prática que ameaçava com a forca quem colocasse a ideia em prática. Significativa do modo como os franceses reagiam a vozes dos castrados é a reação do público lionês de um concerto privado com Balatri. Depois de ouvir este castrato durante 30 segundos, os presentes explodiram em gargalhadas. Bom, nada disto impediu que Castrati famosos fizessem sucesso na França. Além disso, entre os integrantes do coro da Capela Real do Rei Sol em Versalhes, contavam-se Castrati. A rejeição francesa dos Castrati foi, antes de mais, uma rejeição da música italiana. Além dos meios eclesiásticos, o desenvolvimento da ópera italiana no século XVII favoreceu em grande medida a ascensão dos castrati. À flexibilidade e amplitude de voz, juntava-se a sua enorme capacidade pulmonar, ideal para a interpretação de heróis e seres mitológicos, elementos medulares dos libretos operísticos. O aparelho vocal permanecia imaturo devido à emasculação. Contudo, o resto do corpo, em particular o tórax, aumentava de tamanho. Assim, a principal área de produção e suporte vocal, os pulmões e o diafragma, desenvolveu grande potência e energia, permitindo ao cantor sons com um volume, intensidade e controlo sem precedentes. Os castrati foram os primeiros cantores a gozar do estatuto de estrelas propriamente dito. Os melhores tiveram carreiras internacionais semelhantes às dos intérpretes de ópera dos nossos dias. Eram adorados nos palcos e fora deles. Diz-se bem, eram adorados também fora dos palcos e fora dos coros eclesiásticos. Atraíam especialmente os soberanos, na sua maioria mulheres, como Cristina da Suécia, Catarina da Rússia ou Maria Teresa da Áustria. E citando a fantasia dos seus contemporâneos, muito especialmente das damas da corte, alguns ficaram célebres pelas suas aventuras sexuais. O motivo de tanta excitação é este. Contrariamente à grande maioria dos eunucos, nomeadamente aqueles que eram destinados a proteger os haréns, a quem eram extirpados os testículos e o pênis e em virtude disso ficavam sexualmente impotentes, contrariamente aos eunucos, aos castrati eram apenas retirados os testículos e a consequente produção de espermatozoides, preservando, no entanto, o pênis. Deste modo, mantinhas toda a atividade sexual, incluindo a possibilidade de ereção e ejaculação, apenas impedindo a reprodução. Os rapazes castrados vinham de famílias pobres. Muitos eram crianças órfãs ou abandonadas. Mais ou menos como acontece hoje com os jogadores de futebol, ao menor sinal de uma voz promissora, os pais, especialmente os camponeses, incentivavam a castração dos filhos, antevendo numa futura carreira de sucesso como cantor a hipótese de o filho e até outros membros da família escaparem à situação miserável em que viviam, proporcionando-lhes fama, projeção social e riqueza. No Reino de Nápoles, foi permitido que cada família com pelo menos 4 filhos pudesse castrar um, aumentando assim consideravelmente em número os Puttini Castratelli, como lhe chamava o cardeal Gonzaga em pleno 1600. Durante a década de 1730, durante o apogeu da castração, cerca de 4 mil crianças eram castradas a cada ano em Itália. Tal como acontece também hoje com o jogador de futebol, os meninos castrados que ganhavam fortunas e chegavam a estrelato eram em número muito escasso. Apenas uma pequena minoria triunfava. Antes de mais, a mortalidade por infecções decorrentes da operação, aqui eu utilizarei sempre a operação entre aspas, a mortalidade por infecções decorrentes da operação era elevada. Dependendo dos operadores, a mortalidade poderia situar-se entre 10% e 80%. Bolonha tinha os mais hábeis cirurgiões, mas a castração praticada por médicos competentes era muito cara, o que levava muitos pais a castrarem os seus filhos em casa ou a recorrerem a açougueiros e veterinários. Farinelli, por exemplo, teria sido castrado pelo próprio pai. Descontados os mortos, entre os sobreviventes havia aqueles para quem a operação acabava mal, ficando mutilados física e psicologicamente. Dos restantes, alguns ficavam pelo caminho por dificuldades de acompanhar a vida austera e rígida nos conservatórios. O ensino e os estudos que se seguiam à castração eram tão pouco humanos como tinha sido a operação. Para os excluídos, a castração não tinha trazido qualquer bem. Alguns refugiavam-se nas igrejas, tornando-se monges. Outros acabavam por se matar. Todas as grandes cidades abrigavam enorme quantidade daquelas criaturas patéticas ou sem voz nenhuma ou com voz insuficiente para compensá-los por perda tão grande. Quanto à operação em si, era feita à maneira da época, de maneira precária, sem anestesia, sem antibióticos, em condições mínimas de higiene e muitas vezes praticada por barbeiros. Ocorria entre os 7 e os 12 anos, antes do rapaz passar à adolescência, quando há a mudança de voz. Para anestesiar a criança, anestesiar entre aspas, para neutralizar ao máximo as sensações da criança, usava-se rum ou ópio. Ou, o mais das vezes, comprimia-se a carótida para interromper momentaneamente a oxigenação do cérebro e assim induzir um estado próximo do coma ou próximo da morte ou a morte, se a interrupção era excessiva. Depois, a criança era mergulhada num banho de leite muito quente para amolecer as partes genitais ou num banho de água gelada que tinha simultaneamente um ligeiro papel anestesiante e coagulante. A ação em si devia ser muito rápida. Começava-se por uma incisão na virilha, pela qual o cirurgião puxava o cordão e os testículos. A ablação total era então efetuada com uma faca enquanto os canais eram ligados. Como já disse, esta operação diferia muito da dos eunucos de harém, aos quais eram retirados todos os órgãos sexuais externos, geralmente depois da puberdade, que já não lhes permitia conservar a voz de criança. Já a castração por motivos musicais limitava-se à retirada dos testículos para impedir a produção das hormonas que estragariam, entre aspas, a voz de menino. De tão bárbara que era, a prática da castração em princípio era proibida, por isso era frequentemente coberta com a capa da hipocrisia. Ora, é o castrado que declara tê-lo sido devido a uma malformação congénita, como uma hérnia ou após um acidente íntimo. Ora, são os pais que costumam mentir aos filhos, castrados na maioria contra a sua vontade. Doménico Mustafa, por exemplo, acreditou durante muito tempo que fora mordido por um porco na infância antes de descobrir a verdade. Os castrati tinham força de homem e voz de menino. Era esse o tipo de voz que as pessoas imaginavam que os anjos possuíam. Embora muitos fossem marginalizados como pessoas em muitos aspectos, o castrato era visto, digamos, como um ser à parte, como ser assexuado. Como mulher, como homem, enaltecido como artista, como herói e como anjo. Uma voz de alguém que não era mulher nem homem só podia ser voz de anjo, considerando-se que tinha efeitos terapêuticos, proporcionando paz espiritual. Por essa razão, Farinelli, com 32 anos e no cume do êxito, foi convidado pela esposa do rei espanhol, Filipe V, para aliviar as crises de melancolia e maníaco-depressão do monarca, apaziguando as suas frequentes noites de insónia ao preço de 2 mil ducados por ano. O cantor permaneceu ao serviço da corte espanhola durante mais de 20 anos, desfrutando de uma posição privilegiada. O sucessor de Filipe V, o rei Fernando VI, renovou a confiança em Farinelli, mas o seu sucessor ilegítimo, Carlos III, dispensou a voz angelical do nosso divo, que em 1759 voltou à Itália, estabelecendo-se em Bolonha, onde morrerá. No fim do século XVIII, a popularidade dos castrati entrou em declínio, por razões humanísticas. Com o iluminismo do século XVIII, esta estética, cada vez mais vista como uma afronta à natureza e um atentado aos direitos humanos. Outra razão é a alteração do gosto musical. A nova burguesia, frequentadora dos teatros, passou a exigir que o sexo do personagem fosse o mesmo do intérprete. É então que os tenores voltam aos palcos com toda a força. E, mais perto de nós, os contratenores. O fascínio pelos castrati é substituído pela repulsa. Em 1870, a castração com objetivos musicais foi proibida na Itália, último país onde ainda era efetuada. Contudo, durante alguns anos ainda houve desses cantores no país. Em 1878, o Papa Leão XIII proibiu a admissão de novos castrati nos coros das igrejas, permitindo, porém, que os já admitidos continuassem a cantar. Em 1903, Pio X, mantendo a proibição das mulheres cantarem nos atos litúrgicos, manda que as vozes agudas sejam cantadas por meninos. Aleluia. O último castrato a abandonar o coro da Capela Sistina foi Alessandro Moreschi, proveniente de uma família pobre e numerosa, submetido a uma cirurgia de castração em 1865 para, segundo se diz, o curar de uma hérnia inguinal. Moreschi foi o único castrado que deixou testemunho dessa voz tão particular em várias gravações que realizou no início do século XX, antes da sua morte em 1922. A crítica considera que o cantor mostra uma técnica marcada pelo gosto do século XIX, muito distante da ópera barroca, não podendo, portanto, ser considerado como equivalente aos castrati do século XVIII. Além disso, a qualidade das gravações não é a melhor, como se pode comprovar a seguir. Felizmente, hoje não temos castrati, mesmo que se saiba que a castração masculina ocorre em casos médicos, nenhum menino submetido a esse processo cirúrgico se atreveria hoje em dia a apresentar-se como cantor. Os seus papéis foram transferidos para os contratenores, que gostam de se reconhecer nas estrelas do passado, e algumas vezes a sopranos. Alguns contratenores consagraram aos castrati alguns retratos. É o caso de Philippe Jarouski, contratenor francês especializado em música barroca, violinista de formação. Já gravou, entre outros, Bach e Vivaldi. O seu disco Caldara in Vienna, da Erato, é uma fascinante incursão no repertório de António Caldara, compositor italiano do período barroco. Jarouski explica o fascínio pelos míticos castrati pelo facto da sua voz, cito, nos reenviar para a infância. É a voz do anjo, da pureza, do paraíso perdido. Faz apelo à nostalgia, à irrealidade, ao sonho. Nós, os contratenores, somos talvez afetados pela síndrome de Peter Pan. Crescer totalmente sem jamais crescer. Sempre in tormento si trova un cor di quelle pagine sfegatine che sia contento del suo dolor. Se ancora andrò, se ancora l'accendi e non prendi. Em início dos anos 1990, e numa altura de redescoberta do barroco, as mezzo-soprano começaram a encarnar os papéis outrora entregues aos castrati. No grupo que canta a glória extinta dos castrados, encontra-se a popular mezzo-soprano italiana Cecilia Bartoli, especialista do bel canto barroco. O seu disco, melhor, o seu livro disco Sacrificium, onde interpreta áreas fulcrais do século XVIII, é uma vibrante homenagem à memória dos milhares de crianças imoladas no altar na ópera barroca. O mito de Castrado continua hoje a ter sucesso. A isso não será alheio que na nossa época se aceite a indiferenciação sexual e se procura tolerância nesse campo. O sucesso do contratenor interroga-nos sobre a noção de género, põe em causa o que é ser homem, realçando a feminilidade masculina. Quem sabe o que o futuro nos reserva neste domínio. O texto para este episódio classicamente foi o número de setembro de 2021 da revista francesa Clássica, que contém um pequeno dossiê sobre os castrati. Em umabaú.net, sem acentos e sem espaços, encontram um resumo deste e de outros episódios de Classicamente. Nas notas são referidos os trechos musicais que ilustraram o episódio. Classicamente. Um divertimento. E António Gomes.